Boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, eu não sou neurocientista, tá? Eu sou monja e eu estou no final de formação clínica como psicanalista humanista, que é o que mais chega perto do Zen. E como parte do curso, primeiro eu tive que escrever um TCC justamente sobre sobre o tema meditação, atenção plena na psicanálise. E está lá na lojinha algumas cópias deste primeiro trabalho. E agora eu venho escrevendo monografia aprofundando no assunto, tá? Justamente analisando o que é a meditação, o que é a meditação nos caminhos de espiritualidade e o que é a meditação nas psicoterapias e nas clínicas médicas. Bom, então a primeira pergunta aqui passa a ser: o que é o sofrimento? No mundo médico e da psicoterapia, sim, nós falamos de sofrimento, que é a doença, a dor, os problemas emocionais, o estresse. Mas será que isso é o sofrimento do budismo? Então, o que é sofrimento na visão do budismo? Então, para não perder tempo, eu vou simplesmente falar, tá bom? O budismo fala de dukkha, que a vida é dukkha. E o que é dukkha? Ela vem da imagem na Índia antiga de uma roda de madeira com um buraco onde vai o eixo fora do centro. E quando a roda está fora do centro, o que acontece? Ele vai para o lado suave e de repente blum, vai dar um tranco. Aí ele vai para o lado suave, mais um pouco e blum, outro tranco. E não é isso o excelente comparação de nossas vidas? Tá? Então, não precisa ficar com aquela interpretação. Geralmente, vocês vão ler que o primeiro ensinamento do budismo fala que a vida é sofrimento. Não, vamos pensar, é dukkha. Então, tem os momentos que está fluindo muito gostoso e de repente vai mais fraco. Tá? Então, não estamos falando exatamente do mesmo sofrimento. Para o budismo, nós falamos do sofrimento de dukkha, de nascimento, doença, velhice e morte. Só que também falamos de sofrimento ou dukkha, de ter que ficar com aquilo que você não gosta, ficar junto com uma pessoa que você não gosta, ou ter que ficar longe de uma pessoa que você gosta, ou ter que ficar longe de estar fazendo coisas que você gosta. Né? E outro, nós sofremos e não conseguimos coisas que desejamos. Mas lembra, o sofrimento básico para o budismo é o próprio nascimento e morte. Tá? Aí nós entramos, eu tenho encontrado vários autores, principalmente ocidentais, que falam, o budismo busca aliviar o sofrimento. Psicoterapia busca aliviar o sofrimento. Pronto, os dois estão indo no mesmo lugar. Que maravilha. Não. Estamos falando de alívio de sofrimentos bem diferentes. Então, realmente, os caminhos espirituais, basicamente todas as grandes religiões, todos têm algum tipo de meditação, algum tipo de prática. em todas essas religiões a gente encontra o mesmo três treinamentos, vamos dizer, que é um, ter um professor qualificado, um orientador, porque o nosso ego é muito ardiloso e vai nos enganar o tempo todo se ficamos tentando praticar sozinhos. Segundo, a moralidade, a ética, cultivar as virtudes. Eu tenho tido alunos se arrepiarem quando eu falo em moralidade, mas não é para se arrepiar, não. É de viver bem para o bem dos outros, né? Não fazer mal nem consigo mesmo e nem com os outros. E o terceiro, deixa eu refazer. claro, o terceiro aspecto é a meditação, a prática de acordo com aquela comunidade. No nosso budismo, a nossa prática se baseia, sim. Pode passar o slide, por favor? Então, e passa mais uma vez. Então, hoje em dia, nós temos a meditação. Né? Por exemplo, aqui mostra o Monte Theravada, aqui mostra o Lawrence Freeman, que é da meditação cristã. Nós temos também a meditação hindu, meditação taoísta, sufi, mesmo de vários povos, né? os tradições xamânicas, quase todos têm algum tipo de prática que envolve a se vir para dentro. Tá? E, ao mesmo tempo, por causa desse movimento de mindfulness, né, nós encontramos também a meditação nos hospitais, seja pelos próprios médicos, as próprias enfermeiras, e seja usando junto com os pacientes. Tá? Seguinte. Agora vamos olhar um pouco o que acontece dentro das nossas cabeças. Nós vamos olhar uns slides bonitinhos e tentar imaginar um pouco do ponto de vista dos cientistas, é onde eles vêm se interessando tanto pela meditação. Tá? Então, primeiro, várias das teorias consideram que é como se fosse que nós temos três níveis de evolução no nosso cérebro. Então, começando com uma parte mais primitiva, que alguns chamam o cérebro reptiliano. Então, aí se vê controle de temperatura, hormonal, frequência cardíaca e assim em diante. Então, é a sobrevivência mesmo. Tá? Aí depois tem o mamiliano, o cérebro que vem junto com os mamíferos, que é o emocional. Tá? E um outro nome para essa parte do cérebro é a parte límbica. E é isso que nós vamos ouvir bastante. Então, é aí que nós temos as emoções. Então, amor materno, o vínculo social, ciúmes, medo, raiva. E, por fim, fala-se na parte racional, então, aqui é o neocórtex. Então, onde nós consideramos que nos diferencia os seres humanos e os mamíferos mais evoluídos. Então, quer dizer, estão admitindo que tem vários dos animais que pensam, que têm raciocínio, tá? Então não é exclusivo nosso, mas de certa forma é a parte pensante nosso. Ok? Seguinte. Aí uma coisa que eu achei fascinante é que na Yogacara do budismo, que de certa forma meio aproximado, podemos chamar mais ou menos a psicologia budista, nós falamos, e seis sentidos. Então, nós falamos de... Vamos olhando. Esse está em espanhol, aí embaixo, esse oído, que seria audição. Aí, olfato. Né? Aí, subindo mais, gosto, sabor. Depois, tacto. Depois, vista. Interessante que já estamos falando nesses sentidos e falando como consciências. Como consciências. Eu acho super interessante. Será que já estava sacando que tem áreas específicas onde registram os sinais? Tá? Então, eu acho bem interessante. E o sexto consciência, o que será? A consciência mental. Agora, onde é que fica essa consciência mental? Será que só aqui dentro dessa cabeça? Ou será que não é tudo? Tudo. De acordo com o mestre de alguém, corpo, mente, inseparável. Ok. Seguindo. Aí vamos olhando um pouco mais esse sistema límbico. Então, o cérebro mamiliano. Tá? Bom. São várias partes, esses nomes estão em inglês, está lindo, maravilhoso. Os principais que queremos, que vamos ouvir falar bastante daí em diante, é aquele tal de amígdala. Tá? Que em português também é chamado amígdala. Tá? Vamos seguindo. Eu vou falar o que é essa parte. Eles acreditam que acontece nessa parte mais na frente. Tá? Aí uma outra parte que vai aparecer várias vezes quando se vai vendo as pesquisas é aquele tal de ínsula. Ok? Novamente, vamos ficar sobre o que ele faz para depois. Porque senão até chegar lá, já ficou confuso, já esqueceu. Mas, então, de acordo com os médicos e os cientistas, né, se vai cortando o nosso cérebro e olhando dentro, você vai achar, não com essas cores, pode esquecer as cores, e não bem com fronteiras desenhadas, mas se vai começar a descobrir que tem regiões que se ativam quando está olhando alguma coisa, vai ter regiões que ficam mais ativados. Quando está pensando, quando se fica com raiva. Então, aí que eles vão mapeando que, em termos do cérebro, são as partes que processam essas atividades. Ok? Seguinte. Aí nós temos... não tive um outro antes desse? Isso, tá? Aí nós temos onde eles consideram o que acontece quando ficamos estressados, tá? Então, uma parte do cérebro, o hipotálamo, solta hormônios, e lá vai a cadeia, processamento, e no fim, vai chegando nas glândulas suprarrenais que fica em cima dos rins e vai soltando eu acho que um hormônio chamado cortisol. Então, essa seria a medida nos exames de sangue do nível de estresse. Só que esse cortisol, ele vai destruindo o sistema imunológico. Tá? Então, é o que nos interessa com esse slide. Agora sim, vira. Bom, aqui nós estamos vendo no colorido as regiões que eles consideram envolvidos quando estamos fazendo a meditação. Tá? Então, a parte, sim, é o neocórtex. o córtex pré-frontal, várias regiões desse pré-frontal, e aí entrando todo esse sistema límbico, ok? A amígdala e a ínsula, tá? Então, são as partes que ficam mais ativadas. E eles vão medindo esses, muitas vezes, pelo consumo de glicose, né? A atividade metabólica, tá? Bom, aí, seguindo. Alguém aqui já se viu ficando bem irritado quando está estressado? Todos nós, né? E aí, o interessante é que elas consideram que estamos descobrindo o processo de como é que acontece. E quando estamos cansados, estressados, ficamos antissociais, não queremos saber, estamos irritados, tá? Né? Bem-vindo ao clube dos seres humanos. Tá? Seguindo. Ok. Quando sentamos em meditação, isso envolve vários aspectos. Tá? Um aspecto é a nossa motivação. Por que que estamos sentados? Qual é a nossa motivação? Qual é a nossa intenção? A nossa expectativa? E qual é a nossa atitude? E aí entramos na prática. Seja nesse nível mais divulgado, simplesmente de mindfulness, ou seja, no nível de prática de caminho espiritual, o treinamento da mente. Bom, os processos, aí é linguagem para psicólogos, os processos básicos que estão sendo envolvidos é flexibilidade emocional, a atenção e a flexibilidade cognitiva, que vai nos dando. Nós vamos chegando numa atitude mental, que é mental stance, que tanto para o movimento mindfulness quanto para a nossa prática seria um tanto sem julgamento, sem discriminações, de abertura. Tá? E o resultado? Para nós, no caminho espiritual, é só um efeito colateral. Para os médicos e os psicólogos é grande achado, né? Então, melhores no bem-estar físico, melhores no bem-estar mental e melhores até no comportamento. Então, ok. A pessoa agindo com mais consciência, agindo com mais flexibilidade e agindo com mais autonomia. Próximo. Aqui, nós vamos ver o que que acontece com a gente durante a meditação. E como os cientistas façam um gráfico a respeito. Porque é bem bonitinho. Então, no primeiro parte, vamos olhar o círculo de dentro. Tá? Então, esse de dentro, estamos falando o fenômeno que está acontecendo. Então, nós começamos com o nosso foco no objeto. Então, por exemplo, a gente está se concentrando na respiração e aí vai para esse verde que é distração. A mente passeia. Aí a mente passeou. Aí de repente, peraí. Agora não é hora de pensar no aluguel. se dá conta. Espera aí. Esse é um micro despertar de Buda. Ah? Muitas pessoas nesse momento ficam entrando num de: ah, mas eu não consigo fazer meditação. Ah, não adianta, eu vou desistir. Não, gente, esse é um momento de sorrir para si mesmo. Porque você acabou de ter um micro despertar de Buda. É assim: ah, o que eu vou fazer? Tá? Então, não desiste, não. Aí entra o próximo processo, que é abrir mão daquele pensamento. Tá? A gente estava tão envolvido, tá? Porque vem o pensamento e a gente vai lá, viaja naquele pensamento, especialmente quando é uma história de drama, dramático, terrível, do próximo desastre que vai acontecer, né? Eu me lembro, na época, um bom par de anos atrás, Plano Collor, tá? Pessoas que têm um pouco mais de idade. Quantos ficavam contando a história de como que iam acabar na rua? Tá? Então, cara, envolvido numa história dramática, terrível, aí. Eu estou para estar fazendo zazen. E abre mão. Abandona aquele assunto, aquela história ali mesmo. Abandona. E esse é esse processo amarelo. Aí vem para o processo azul, que é trazer a atenção de volta para a respiração. Ok? E, por fim, estamos no começo do ciclo de novo, focando na respiração. Tá? Então, nesse diagrama, eles estão mostrando no círculo do meio os processos em termos de atenção, que era justamente focar, se distrair, se monitorizando, vamos dizer, de: espera aí, nem se dá conta, tá? Aí depois o processo de abrir mão, né? Desengatar. Tá? Depois um processo de deslocar, então trazer a atenção de volta, e de novo sustentando, mantendo a atenção, e lá vai. E, por fim, o círculo de fora está falando das áreas do cérebro que eles acham, que eles consideram estar sendo ativadas em cada um desses passos, cada um desses processos. E, de fato, os diagramas do lado estão mostrando. Então, quando estamos prestando atenção, eles consideram que aqueles pontos são os pontos ativados. Na hora da distração, é a hora de pôr os pontos, né? Esse default mode é considerado a parte onde estamos devaneando, não estamos muito pensando em nada, só que sempre são pensamentos de si mesmo. Tá? Esses salientes, eu confesso, não sei bem traduzir, mas é uma parte da cabeça que está observando. Então, no nosso zazen, a gente começa a descobrir que tem alguma parte que observa. E através dessa parte nossa que observa, é que nós estamos entrando no caminho para começar a descobrir a nossa essência. Ah? Mas, primeiro, nós temos que descobrir que eu não sou aquele fluxo de pensamentos. Eu não sou os meus pensamentos, eu não sou as minhas emoções. Tá? Então, seria essa área onde eu começo a estar tomando conta de mim mesmo, de estar podendo me observar. E aí veio a parte executiva, que toma decisão, que nesse caso abre mão daquele pensamento, abandona aquela sequência de pensamentos, e a outra parte, por fim, que desloca a atenção, trazendo a atenção de volta para a respiração. Todos meditadores, é meio assim que é a experiência de sentar em meditação? Não? Então, quer dizer, perfeitamente normal. É assim mesmo. Bem-vindo ao clube dos meditadores. Okay, seguindo. Mesmo depois de muitos anos? Mesmo depois de muitos anos. Mas começa a ter um pouco de dependência nesses muitos anos, que é o que nós vamos começar a ver agora. Então você colocou a pergunta na hora certa. Right? Você não viu esse antes, viu? Não? Ok. Bom, então agora nós vamos estar começando a olhar a regulação da atenção com esforço durante a meditação. Tá? Bom, então, para fazer a meditação de atenção plena, tá? Que é o termo para mindfulness, porque aí são cientistas estudando mindfulness. Depois vamos conversar disso. Envolve, sim, controle da atenção, envolve regulação emocional, envolve autoconsciência, através do qual nós vamos começar a desenvolver autorregulação. Então, aí vamos para o próximo slide. Estágios de prática. Bom, no budismo, no cristianismo, se fala de estágios de prática também. E até que daria para traçar algumas semelhanças, mas eu achei bem interessante que é isso que cientistas estão resolvendo como estágios de nossa prática. Bom, estágio inicial. Vamos ver se alguém se identifica. Fazer a meditação com esforço. Com esforço para lembrar de sentar, especialmente se está querendo praticar em casa. Alguém tem dificuldade com isso? Né? Isso é parte da importância de praticar junto com uma sangha. Tá? Porque o engraçado é meio como se fosse as dificuldades vão meio fazendo um prodígio dentro da sala. Então eu estou naquele momento que está infernal. O que eu estou mais querendo fazer é levantar e sair gritando, arrancando cabelos. Mas o engolado está sentando aparentemente tão tranquilo que eu fico com vergonha de me entregar aquela vontade e levantar e sair arrancando cabelos. Então, aí eu continuo praticando, continuo. Ah, então eu. E, bom, me conformo que vou continuar sentado. Aí eu vou continuando, e de repente passa aquele mal-estar. E de repente alguma coisa dentro de mim acalmou um pouquinho. E o que eu não sei, eu não estou sabendo, que nessa hora esse colega de lado está escutando charutos. Tá? Alguém daqui já passou para aquela coceira? Começa aqui, passa para cá, vem para cá. Né? E a força do grupo. Porque lá em casa, sozinho, confesso, muito difícil. Não se entregar e começar a. Né? Então virou um fazendo coceira, um bocadinho fazendo de aquietamento, né? Então, quer dizer, o nosso estágio inicial pode exigir muito esforço, muita persistência, determinação, tá? Mas o que salva a situação é que, de tanto em tanto tempo, vem um gostinho daquele paz, daquele aquietamento. E a gente está vislumbrando que tem alguma coisa aí, então vamos continuar. Né? Bom, estágio intermediário, então aquela dificuldade tão grande de continuar sentar ou de estar lidando com os desconfortos, com a coceira, com as emoções que surgem, já está passando, já está, né, bem mais calma. Mas ainda temos trabalho com a mente, tipo, vai para lá, vai para lá, vai, né? Os macacos débeis. Eu pessoalmente, eu sei que sim, às vezes a minha mente vira um bando de macacos débeis pulando galho no galho, como vai na tradição indiana, e brigando entre si também, né? Mas, de linha geral, eu prefiro comparar a mente humana é um cachorrinho que acabou de chegar em casa. E o que é um cachorrinho que acabou de chegar em casa? É um pacote de alegria e curiosidade. Vai pra lá, acha coisa pra correr, corre aqui, corre ali, corre o outro. Né? Não é? Quem daqui já teve cachorrinho pequeno? Ah, né? Não é isso? Bom, e vamos dizer que nós queremos treinar esse cachorrinho. Vai ser na base de capa? Vai? Não, então nem a gente com a gente mesmo. Não vamos ficar tentando treinar nossa mente na base de caspa. Tá? Como é que a gente faz com o cachorro? Tá? A gente pega uns biscoitinhos, coisas que ele gosta, né? Bota ele aqui no bolso. A gente pega, empurra, né? Segura o peitinho, empurra o bundinho, senta, e ela lá. O que quer? Né? Até que ele está sentado. Oh, menino, ele está olhando e ele já foi. Né? Tirou a mão, já foi. Aí a gente faz de novo, e ela lá. Né? Porque o cachorro ele tem essa característica que ele quer agradar o dono. Quando ele é tratado com carinho, ele quer agradar. Né? Aí aos poucos ele começa a aprender a sentar, a ficar sentado. A gente começa a poder tirar a mão, começa a poder se afastar, e ele vai continuar sentado até que a gente está bem. Né? Entendeu? Com carinho. Entendeu? Eu peço para todos vocês, façam a sua prática tendo esse mesmo carinho, vocês com vocês. Por favor. Tá? Ok. Aí, mais cedo, mais tarde, persistindo e fazendo com esse carinho, você começa a chegar nos níveis mais avançados. Onde nós começamos a poder simplesmente ser nós mesmos, com naturalidade, espontaneidade e sem esforço. A mente, aquele cachorrinho alegre, curioso, já começou a se aquietar. Porque cachorro bem treinado, quando cresce, como é que fica? Não fica um grande amigo? Então, nós podemos ter a nossa mente com um grande amigo para o amiga, acho que é feminino, tá, como grande amiga, para usarmos de forma apropriada. Tá? E podemos usar apropriadamente para criar histórias com uma crise econômica ou acabar nas luzes? Não. Porque aí eu vou tentando adivinhar o futuro e sofrendo antecipadamente coisas que pode ser que nunca aconteça, afinal das contas, né? Agora está, sei lá, quantos anos depois do plano Collor e não estou na rua. Eu nem fui para a rua, né? Então, quer dizer, eu superei aquela crise, tá? Então, qual é o uso apropriadamente? Fazer somas. Se vai numa consulta médica, e o médico ele vai estar ouvindo, você relatar o que você está sentindo, os sintomas, e ele vai fazendo, né, mentalmente, vendo o que pode ser isso, pode ser aquilo. Tá? Então, na medida em que a gente vai acalmando a mente nessa história dos dramas, das coisas horríveis, do sofrimento, né, nós podemos ficar com a mente calma, quieta e usando para a sua verdadeira finalidade. Vamos seguir. O tempo está começando a acabar, então vou ter que correr agora. Bom, aí no Zen a gente não gosta de falar de mente de ganho, de benefício. E como eu falei antes, para nós, na nossa prática, os benefícios são meros efeitos colaterais. Tá? Mas para os médicos, para os psicólogos, é a grande descoberta. Tá? Então, transcende emoções negativas, diminui a agitação mental, reduz o estresse, reduz a depressão, aumenta o foco e concentração, etc, etc, etc. Tá? Qualquer busca de Google. Ok. Tá, pronto. Ok, agora nós temos, right? Amígdala, SG, SEC, RS, FC. Entenderam? Não. Bom, a tradução é amígdala subgenual anterior cingulate cortex. Entenderam? Bom, a próxima, pelo menos que eu vou entender um pouquinho. Resting State Functional Connectivity. Então, conectividade funcional no estado de descanso. Esse, pelo menos, dá para imaginar o que é. Quer dizer, ler essas pesquisas, a gente é leigo, como eu fico totalmente besta. Mas, o interessante disso aqui, lembra que eu falei do amígdala? É aquele bolinho bem no centro. Esse é considerado ser o que fica ativado quando estamos com medo ou raiva, estamos querendo lutar ou fugir. Tá? Então é o grande disparador de nossa resposta de lutar, fugir ou desmaiar, congelar. Tá? E quando a conexão é entre ele e uma outra parte, um pouco mais para cá e para baixo, na ponta daquela parte branca, quando essa conexão é muito forte, a amígdala acaba desligando a nossa parte que é associada à atenção, tomada de decisão, a nossa ética e moralidade, o controle dos emocionais. Dos impulsos e emoção. Então, quer dizer, quando ficamos assustados, quando ficamos com raiva, começamos a fazer as coisas que não devemos fazer. Tá? E eles compararam a mudança nessa conexão dessas duas partes do cérebro comparada, a meditação comparada com simples relaxamento. E eles consideram que realmente com a meditação é aquela onde a conectividade dessas duas partes diminuiu, foi para o negativo. Enquanto que no simples relaxamento até que aumentou, tá? E era interessante essa conectividade diminuir, porque aí a pessoa tem mais autocontrole. Tá? Ok. Bonitinho. Vamos seguir. Essa aqui é chamada manchologia, né? Ou globologia. Então, esse está mais para divertirmos um pouco com parte desses estudos, porque veio essas imagens todas coloridas, até que interessante, né? Eles consideram que demonstraram também que a atividade na parte azul, na parte amarela, na parte verde, vermelho, ficaram fortalecidos. E a parte na área verde, que novamente a amígdala, diminuiu, tá? Ok. No outro slide, para quem quiser, conversa comigo, eu passo essa apresentação. Pesquisadores da atualidade, são nomes importantes, mas agora não vai ter tempo. Seguindo, próximo, pesquisa no Brasil. Tá? Também no Brasil, nós temos um pesquisador brasileiro que é conhecido internacionalmente, já publicou muitas revistas internacionais, me orgulho muito. Desculpe, não tive tempo de pesquisar mais sul-americanos. Então é isso aí. Então vamos para a conclusão. Bom, tem crítica das pesquisas, falta de consenso sobre definição de mindfulness. Uso genérico do termo meditação para tudo. E acontece que nosso zazen é bem diferente de recitação de mantra, por exemplo, que é bem diferente de viagem xamânica, que é bem diferente de dança sufi, tá? Então, usar genericamente o mesmo termo fica complicado. Outro aspecto, esse é um lado que temos que olhar. A meditação não é uma panaceia para todos. Existem contraindicações, tá? Então, nós temos que fazer a bula do remédio. Conclusão. Para alguns, as comprovações científicas ainda são fracas. Ao ponto de que acho que não está nada comprovado. Agora, para vocês praticantes, precisa de comprovação científica. Precisa? Quem daqui não precisa de comprovação científica para saber o que funciona na nossa prática? Né? Tá bom? Então, é basicamente isso que eu queria falar. Está virando? Para os que interessam, têm preferências. E, por fim, muito obrigada.